acordo com o seu sorriso, é a minha vista favorita. Um mundo sem a sua luz, eu não sei o que faria. Cada passo que dou, você é a razão. Você é as estrelas no meu céu. Você é meu coração quando eu choro. Eu caminhei por tempestades, mas você foi minha calma. Me segurou perto quando eu estava desmoronando. O que eu faria se você não estivesse aqui? Quem me seguraria em meio às lágrimas? Você é a razão a qual eu acredito, a força que preciso. Sem o seu amor eu desapareceria. Diga-me o que eu faria se você não estivesse aqui. As noites eram mais frias antes de você chegar. Você transformou meu silêncio em uma canção. Agora cada momento parece um ar, e eu nunca quero ficar sozinho. Você me deu esperança, você me deu graça. Você é a peça que eu nunca pensei que perseguiria. O que eu faria se você não estivesse aqui? Quem me seguraria em meio às lágrimas? Você é a razão pela qual eu acredito, a força que preciso. Sem o seu amor eu desapareceria. Diga-me o que eu faria se você não estivesse aqui. Se o tempo parasse, eu ficaria em seu abraço. Sem passado, sem futuro, apenas seu amor. Eu trocaria o mundo, eu daria tudo, só para saber que você nunca cairá. O que eu faria se você não estivesse aqui? Você é cada batida do meu coração que eu ouço. Você é a razão pela qual eu acredito, a força que eu preciso. Sem o seu amor eu desapareceria. Então me prometa que você sempre estará por perto, porque eu não sei o que faria se você estivesse aqui.